Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para o 17º programa A Escola e o Meio deste ano letivo. Boa tarde aos colaboradores em estúdio. Boa tarde. Rádio Boa Nova. Ora, com o coro afinado, vamos passar a palavra ao Pedro Oliveira, que vai escolher a música para este programa. Ao longo destes próximos programas, falaremos sobre os Brit Awards de 2015, uma entrega de prémios musicais britânicos, em Londres, a 25 de Fevereiro. Entre os artistas nomeados para os Brit Awards, falaremos de Jessie Ware, que concorre à artista britânica à soul, Taylor Swift, entre muitos outros. Para começar, teremos Ed Sheeran. Ed Sheeran é um cantor e compositor britânico. Este mudou-se para Londres em 2008 para seguir uma carreira musical. O seu álbum de estreia contém os singles The 18, You Need Me, I Don't Need You e Lego House, foi disco platina quintuplo no Reino Unido. Em 2012, ele ganhou 2 Brit Awards para melhor artista solo britânico masculino e Breakthrough Art britânico. O seu segundo álbum de estúdio, intitulado X, foi lançado em todo o mundo a 23 de junho de 2014, chegando ao número 1 nos álbum chart do Reino Unido, na Billboard US 200 dos Estados Unidos. Foi nomeado para o álbum do ano nos Grammys. Como parte da sua turnê mundial X, Sheeran vai realizar 3 concertos no estádio do Wembley, em Londres, em julho de 2015, o seu maior show solo até à data. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about part of a plan. thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. Muito bem, depois desta boa sugestão musical, passamos a palavra à Inês Garcia, que nos vai trazer uma notícia, desta vez de âmbito local, não é? Esta semana, nas notícias de âmbito local, vou destacar a exposição de fotografia Uma Agente, de Tiago Cerveira. Está patente na Casa da Cultura César Oliveira, até ao final do mês de janeiro, a exposição de fotografia Uma Agente, de Tiago Cerveira. Neste espaço, poderão ser apreciadas as 20 fotografias deste jovem, que documenta, através da fotografia e vídeo, o património imaterial e material da Beira Serra. A dicotomia, que dá o nome ao projeto deste fotógrafo, realizador e documentarista, o Meio Agente, está intrinsecamente ligada aos aspectos e características identitárias desta região do país. É natural a sua intervenção nos detalhes mais primários do sentir serrano, seja através das imagens ligadas ao património natural ou de tantas outras ligadas à etnografia beirã. Tiago Cerveira, através da sua sensibilidade poética e artista, tenta espelhar este sentido ao ser beirão. Este é o umbilical dos homens e mulheres à sua terra, à terra do artista, que, em suma, é a nossa terra também. Nós todos somos o sumo do qual Tiago Cerveira se alimenta. Somos, em suma, a gente deste meio que, tal como ele o ama, o habita, o percorre, o sente. Natural de Travanca de Lagos, concelho de Oliveira do Hospital, Tiago Cerveira é licenciado em Comunicação Social e sempre dedicou os seus tempos livres ao associativismo e é um apaixonado pela terra e pela vida. Repórter de imagem no Centro TV e realizador e produtor na BKPN Multimédia, empresas locais. Já realizou e co-realizou vários documentários ambientais que figuraram na seleção oficial de festivais de cinema como Caminhos do Cinema Português e Cine Eco. Em 2013, criou o projeto de fotografia documental O Meio Agente e conta no seu currículo várias publicações em órgãos de comunicação social, regionais e nacionais. Estão todos convidados, os meninos aqui em estúdio e os nossos ouvintes, a visitarem esta exposição na Casa da Cultura César Oliveira, de um jovem do nosso concelho, que tem esta exposição com o tema O Meio e a Gente, que retrata aqui não só o concelho de Oliveira do Hospital, mas esta zona da Beira Serra. Nós e os animais. Passamos seguidamente à rubrica Nós e os Animais, da nossa Inês Brás. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje vou falar sobre as mais de 500 denúncias de maus-tratos a animais em 3 meses. O número de queixas quintuplicou mais, mas ainda nenhum agressor foi condenado. Há apenas de pisar previstas na lei que entrou em vigor em outubro. Enquanto decorrem os inquéritos, os animais são recolhidos e entregues em locais de acolhimento com cães municipais. Desde que entrou em vigor a lei que criminaliza os maus-tratos e o abandono de animais de estimação, a 1 de outubro, as denúncias têm chegado à GNR em catadupa. Até 15 de dezembro, foram denunciados 507 casos através da linha SOS Território e Ambiente, a uma média mensal 5 vezes superior à que se registava antes da nova lei. Segundo dados revelados pela GNR ao público, no final de dezembro já tinham sido resolvidos 422 daqueles casos, que deram origem a 58 multas pecuniárias e a um processo crime, que ainda corre nos tribunais. A estes juntam-se mais 3 crimes de abandono e 8 por maus-tratos, detectados no mesmo período em ações de fiscalização do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, SEPNA. Daquela forma de segurança. A nova lei prevê que quem sem motivo legítimo infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos físicos a um animal de companhia é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. Para os crimes de abandono, o tribunal pode decretar de multa até 60 dias ou uma pena de prisão até 6 meses. No entanto, até agora, não foi aplicada a pena mais gravosa. Os processos de crime encontram-se em fase de inquérito, disse o chefe da Divisão de Comunicação da GNR, Major Marco Cruz, no início de janeiro. No entanto, decorrem os inquéritos. Os animais são recolhidos e normalmente entregues em locais de acolhimento com mecanismos municipais. Quase metade das denúncias, 203, surgiu no distrito de Lisboa. Segue-se Setúbal, com 84 casos, Porto, com 73, Faro, com 27, Aveiro, com 22, Braga, com 15, Leiria, com 14, Coimbra, com 12, Santarém, com 11, Madeira, mais propriamente a cidade do Funchal, com 11, Viseu, com 6, Porto Alegre, Vila Real e Beja, com 5, Viana do Castelo, Évora, Guarda e Açores, com 2, e Castelo Branco, com 2. Senhor ouvinte, não abandone nem maltrate o seu animal de estimação. Ele é o seu melhor amigo. Pois é, Inês. Infelizmente, nem todos os cidadãos entendem que, de facto, os animais devem ser protegidos e bem tratados e nunca maltratados e abandonados. Infelizmente, isto é um tema que nós gostaríamos de tratar de outra maneira, mas de vez em quando a Inês vai trazer aqui os maus-tratos animais que continuam reiteradamente na sociedade portuguesa. Já várias vezes aqui falámos que isto é prova de pouco civismo e de pouca educação, infelizmente. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passemos a uma sugestão mais simpática, uma sugestão de leitura com a nossa Inês Pereira. Hoje trago um policial de leitura compulsiva com um enredo que não dá tréguas ao leitor. O Bicho da Seda é o segundo livro desta aclamada série, protagonizada por Cormoran Strike e pela sua jovem e determinada assistente, Robin Ellicott. Quando o escritor Owen Kynes aparece, a sua mulher contrata os serviços do detetive privado Cormoran Strike. De início, pensa que o marido se ausentou por uns dias, como já acontecera anteriormente, e recorre a Strike para encontrar e trazer de volta à casa. No decorrer da investigação, torna-se claro que o desaparecimento do escritor esconde algo mais. Kynes tinha acabado de escrever um romance onde caracterizava de forma perversa quase todas as pessoas que conhecia. Se o livro fosse publicado, iria certamente arruinar algumas vidas, pelo que haveria várias pessoas interessadas em silenciá-lo. Quando Kynes é encontrado, brutalmente assassinado em circunstâncias estranhas, começa uma corrida contra o tempo para tentar perceber a motivação do cruel assassino, um assassino diferente de todos aqueles com quem Strike se tinha cruzado. Robert Galbraith é o pseudónimo de J.K. Rowling, autora dos livros da série Harry Potter e de Uma Morte Súbita, também publicados em Portugal pela editorial Presença. O Bicho da Seda possui características do policial britânico tradicional que nos lembram a época de ouro de Agatha Christie, afirma o jornal The Guardian. Muito bem, então é uma ótima sugestão para a leitura do fim de semana. FM Boa Nova. A seguir, não passamos a uma sugestão cinematográfica da Catarina Peixoto. Antes ela, porque estamos em época de Oscars, de nomeações para Oscars, ela vai nos lembrar exatamente isso. Falar sobre os nomeados para o Oscar de melhor filme. Então os nomeados são Sniper Americano, um filme de ação e guerra que tenho a certeza que não vai querer perder. Boyhood, Momentos de uma Vida, um filme que de certo devem lembrar pela razão de eu ter falado dele há uns programas atrás, com a característica de que demorou 12 anos a ser gravado. The Grand Budapest Hotel é outro filme dos nomeados. Um filme de comédia e drama que retrata a amizade entre duas pessoas durante o período entre as duas guerras mundiais. O seguinte filme não é só um thriller, como também é uma bibliografia de um homem que, sob pressão, consegue encurtar a Segunda Guerra Mundial e salvar milhares de pessoas. Estamos a falar do filme O Jogo de Imitação. O próximo filme é de caráter histórico. Selma é um filme sobre a história de um senhor que eu pessoalmente admiro muito. Estou a falar do Dr. Martin Luther King e da sua luta para garantir o direito de voto para todas as pessoas. A Teoria de Tudo é uma bibliografia que fala do famoso físico Stephen Hawking e a sua mulher. E por último, nomeado, temos Whiplash Nos Limites. É um filme de drama onde um jovem e talentoso baterista procura a perfeição junto de um professor, mesmo que isso implique perder o seu lado humano. Estes são os nomeados para o Oscar de melhor filme e só me resta dizer quem é o melhor. E tu tens um favorito, Catarina? Eu não posso falar muito. Ainda não os viste todos? Sim, já vi o Boyhood e estou muito interessada em ver o Selma. Mas do que viste, achas que merece de facto a categoria de melhor filme? Ou já viste acho melhor? Acho que merece. Já vi melhor, sim, mas acho que merece algum reconhecimento, porque 12 anos a ser gravada. Pois. É alguma coisa. Muito cuidado. Escolha o meio. O álbum de estreia de Sam Smith, In Lonely Hour, chegou recentemente à marca de 2 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, Smith fez história com o disco, tendo vendido mais cópias na primeira semana do que qualquer outro primeiro álbum do artista britânico em mais de 20 anos. In Lonely Hour está igualmente nomeado para o Grammy Award na categoria de melhor álbum. He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. 'Cause I'll never love you like I can. Why are you looking down on the wrong road when mine is the heart and the soul to the soul? Encounter of circumstance. Maybe he's a mantra, keeps your mind entranced. It could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. Why are you looking down on the wrong world? Well, mine is the heart and the soul to the soul. Can. We both have demons that we can't stand. I love your demons like devils can. If you're self-seeking an honest man, and stop deceiving lonely. Passemos à política. Desta vez o Francisco não nos traz propriamente política nacional, traz-nos política europeia. E é uma notícia preocupante. Reparem porquê. O governo búlgaro decidiu aumentar de 30 para 82 km uma vala que instalou ao longo da fronteira com a Turquia, para impedir a imigração ilegal, em particular de sírios que fogem da guerra civil. Em comunicado emitido da reunião do Conselho de Ministros, o Governo anunciou a instalação de engenharia de obstaculização, como se denomina a vala, dentro das medidas urgentes de resposta à pressão migratória. O novo troço na fronteira, que passa a cobrir 82 dos 259 km de fronteira com a Turquia, vai custar 45 milhões de euros, adiantou posteriormente no Parlamento o Primeiro-Ministro Boyko Borisov. Este prolongamento é absolutamente necessário. A instalação vai diminuir em 7 vezes a pressão migratória, afirmou Borisov, que insistiu na sua urgência. O Ministério do Interior afirmou que nos últimos 2 anos entraram no país de forma irregular cerca de 18 mil pessoas, provenientes principalmente da Síria, mas também do Iraque e Afeganistão, bem como do Maghreb e África Subsaariana. Nos centros de acolhimento búlgaros encontram-se 6.400 pessoas, na sua maioria sírias. O troço existente da vala fronteiriça foi construído em meados de 2014 e a Bulgária deslocou 1 milhão de polícias para reforçar a vigilância da fronteira com a Turquia. O Alto Comissário da Organização das Nações Unidas para os Refugiados já criticou a Bulgária por não ser mais receptiva aos que fogem de conflitos armados e pelas más condições de acolhimento, bem como pela lentidão do processo burocrático com que se confrontam os que conseguem alcançar o território búlgaro. Francisco, estamos a falar de egoísmo? Um bocado de egoísmo. Concordas com esta medida? Não, de maneira nenhuma. Porquê? Primeiro é uma atitude egoísta da Europa. Sim. Neste caso da Bulgária, que não quer aceitar, que não quer a vinda destes imigrantes ilegais e sobretudo destes que estão a fugir à guerra civil na Síria. A Bulgária em situação de desespero. Está simplesmente a tentar afastar-se do caso e empurrar para outra pessoa. Pronto. E está a fazer aquilo que acha que vai impedir isso. A chegada destes imigrantes ou destas pessoas consideradas indesejadas. É uma nova versão do Muro de Berlim. Pois. Reparem que caem uns muros e erguem-se outros. Infelizmente. A isolar-se do resto do mundo. Porque considera que estas pessoas, obviamente, vêm importunar, não têm trabalho, provavelmente na Bulgária. Mas reparem que esta atitude aqui é uma atitude mais drástica de abrir uma vala para impedir a passagem destas pessoas que vêm desesperadas, não é só à procura de emprego. Neste caso, estas não vêm só à procura de emprego e de uma vida melhor. Refúgio. Estas vêm à procura de refúgio do horror, dos massacres, de todo aquele horror de uma guerra civil. E, portanto, isto é uma atitude de egoísmo do ser humano e, neste caso, tomada por um Estado. Mas isto não é novidade na Europa, não. Certo? Há muitos países da Europa neste momento que estão a impedir a vinda desta gente que vem, sobretudo da África, à procura de uma vida melhor. Não é verdade? É. Isto é um sinal dos tempos? O ser humano está cada vez mais egoísta e os Estados cada vez mais egoístas? Não vos preocupa isto? Vocês não tomam, não querem... Diz, Carolina. Eu acho que é uma... Não, é tudo muito giro na teoria, que nós temos que ajudar esses países porque eles estão em guerras e temos que ajudar as pessoas que não têm nada a ver com aquilo, que estão a ser vítimas. Mas depois constroem-se estas valas para não as deixarem passar, para eles continuarem nos países onde estão. É um bocado faltativismo. É egoísmo do ser humano e dos Estados, neste caso. Não se esqueçam que os europeus que agora estão a tentar vedar fronteiras aos outros... Foram eles próprios imigrantes durante séculos. Pois. E precisaram de imigrar para outros continentes. Aliás, nós cá em Portugal, que já recebemos imigrantes, temos aqui um, mas a verdade é que nós próprios somos um povo de imigrantes. E, portanto, esta atitude egoísta é assim. Nós, quando precisamos de sair, queremos ser bem recebidos. Também temos que perceber bem quem nos procura. E realmente é dramática aquela situação. Destes ainda é mais dramática porque vêm a fugir à guerra. Mas todos nós vimos todos os dias aquelas imagens horríveis daqueles barcos no Mediterrâneo, repletos de gente, mulheres e crianças, que muitos deles morrem. Tem havido massacres de 400 e de 500 pessoas que morrem porque eles devem endividar-se para pagarem a um passador, como os portugueses faziam nos anos 60 quando iam, como se dizia, assalto para a França à procura de uma vida melhor. É o que esta gente vem à procura. Portanto, a Europa, eu percebo que nós não podemos receber toda a gente e que não é confortável ter cá toda a gente que quer vir para cá. Mas também nos fica bem, se calhar, um pouco mais de humanismo e tratarmos as pessoas como pessoas. Diz Michael. O que eu queria dizer é que, sim, isto é tudo muito bonito, mas o que a Europa confronta-se agora, e como vocês já falaram aqui na rádio de certeza, é que os ataques de turismo que estão a haver por toda a Europa, e eu vou falar disso a seguir... Eu confronto-se com aquilo que a Europa vai fechando mais as fronteiras daquilo que ela tinha fechado. Antes, a Europa não queria já muito ver os árabes, africanos, aqueles que ela prejudicou no seu passado, deixar entrar na Europa. Então agora, ainda por cima, com estes todos os ataques a terroristas, eles levam-se mais a ficar... Ah, é melhor fechar as fronteiras do que prejudicar o nosso povo. Não é só a Bulgária. França vai fazer isso de certeza absoluta e os outros países também vão fazer isso. A Alemanha... Em princípio, a Alemanha é considerada o país principal da União Europeia. Começam é o que eu a acho. Mais ouvidos à extrema-direita. Exatamente, os partidos de extrema-direita, aliás, a responsável pelo partido de extrema-direita francês, a senhora Marie Le Pen, uma das reações que ela teve foi logo que havia que rever o Tratado de Schengen, que é um tratado que está em vigor na União Europeia, em que a circulação é livre, e fala-se na revisão do Tratado de Schengen, porque, de facto, como diz o Michael, cria-se este pânico dos ataques terroristas e das pessoas indesejáveis. Mas isto também é assim, a certa altura isto cria-se um alarido desnecessário, porque nem toda a gente é terrorista e, portanto, não podemos pura e simplesmente fechar as fronteiras. Isso também não será a solução. Agora que os movimentos extremistas, radicais, de extrema-direita vão aproveitar este discurso, vão. Diz Inês? Eu acho que, na minha opinião, só quem passa pelas situações é que sabe. E como talvez a Bulgária não tenha pessoas ou ninguém que esteja no poder tenha algum dia passado por uma situação onde precisasse de refúgio, talvez não entenda que estas pessoas precisam de se refugiar, precisam de fugir do que está a prejudicar não só a elas, mas ao país. Elas podiam morrer. É que estão a fugir à tortura e à fome e à morte, eventualmente. Exatamente, acho que qualquer pessoa o faria. Por isso acho que só quem está nas situações é que sabe o que teria de fazer. Francisco. Estes políticos, esta gente assim que está ligada à política, que diz que agora está a ordenar a construção desta vala para prevenir a entrada de imigrantes ilegais, são as mesmas pessoas que dizem que todos estes conflitos na Médio Oriente são muito maus e que isto do terrorismo é mau e que tem que se ajudar e tem que se cooperar, mas depois fazem isto. Que também têm os mesmos direitos como nós, porque são pessoas como nós. Ou, tecnicamente não, mas está a falar de imigrantes ilegais, certo? Sim. Sim, olha. Tecnicamente não, porque como não pertencem ao país, não têm os mesmos direitos das pessoas que vivem nesse país. São estrangeiros. Pois. Mas estrangeiros sem documentação. Indesejados, neste caso. Sem documentação. Muito bem, temos que avançar e vamos passar para a política, que continua a ser europeia, não é, Michael? Desta vez trazes-nos o quê? Ucrânia prossegue a guerra e as acusações entre o Kiev e Moscou. A passar da trégua de 9 de dezembro, os combates entre o exército ucraniano e os rebeldes foram progressivamente retomados, particularmente no aeroporto de Donetsk. Os dois lados acusam-se mutuamente de desrespeito dos acordos. O lado russo cancelou a assinatura do documento conjunto para estabelecer o calendário de cessar-fogo. A Ucrânia pela Rússia para que assine este documento outra vez para garantir o cessar-fogo a partir de 19 de janeiro, diz o porta-voz militar ucraniano Andrei Lysenko. Do lado russo, há o mesmo tipo de acusações. Moscou diz que Kiev rejeitou um plano concreto para a retirada da artilharia pesada. Андрій Козлов, representante militar russo, afirma: o grupo militar ucraniano fez um compasso de espera, o que levou a haver mais vítimas civis em Donetsk, e sem dúvida uma das violações de todos os acordos de cessar-fogo e do memorándum de Minsk. Os ataques intensificam-se há 3 dias, também em Donetsk e nos arredores da cidade. Jornalistas e testemunhos relatam bombardeamentos e combates com artilharia pesada, nomeadamente em Gavrilovka, que é uma aldeia. Quem é que está a ganhar mais terreno? A vitória está... Agora não há ganho de terreno. Se vocês forem ver as notícias, é só um bombardeamento. Até agora. Até agora há um combate pelo aeroporto, que é uma posição estratégica de Donetsk. O aeroporto está... metade está sob controle de rebeldes, outra metade está sob controle de forças ucranianas. E aquilo, pronto, não há cessar-fogo, como eu já disse, e a guerra está a continuar e a continuar. Eu vi imagens de pessoas mortas, feridas, hospitais cheios e as pessoas refugiarem-se onde eles conseguirem. Fim à vista para este conflito, há? Eu não sei, deve haver, mas eu não sei qual é, como ainda é não que está ele vai para ser já. Ainda não está próximo. Não está para já, não foi no verão de 2014 que isso acabou, não vai ser neste inverno que isso vai acabar. Infelizmente, uma vez que está a haver tanto sofrimento por parte da população civil. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Passemos a um assunto mais leve, com o nosso Pedro Andrade, que nos vai fazer aqui o relato do desporto motorizado, e temos Dakar. Sim. Durante os dias 4 e 17 de janeiro decorreu mais uma dura prova de Dakar. Mais uma vez, não sendo muito diferente dos anos anteriores, pouco mais de metade dos participantes terminou o Dakar. Dos 406 que partiram de Buenos Aires e que passaram pelo Chile e Bolívia, num total de 9 mil quilómetros, apenas 216 passaram a linha de meta. A categoria dos carros, que começou com 137 competidores, acabou com 68, onde ficaram pelo caminho pilotos como Nani Roma, vencedor do ano passado, Carlos Sainz, que corria com o novo Peugeot, Tom Coronel e também Yazid Al-Haji, que durante muito tempo pareceu poder levar a Toyota ao pódio. Das 161 motas que arrancaram, chegaram 79. Entre os portugueses, só Mário Patrão não regressou à meta. Os Quad foram a categoria com mais percentagem de abandonos, e entre eles, Ignacio Casal, vencedor do ano passado. Só 18 dos 45 concorrentes regressaram à linha de partida. Nos caminhões, abandonaram 12 dos 63 que partiram. Nasser Al-Attiyah foi o vencedor do Dakar 2015 nos carros, com o príncipe do Qatar a alcançar assim o seu segundo triunfo na competição, repetindo a vitória de 2011. Na segunda posição ficou o sul-africano Geniel Davilas, a 35 minutos e 34 segundos. Christophe, também no Mini, fechou o pódio, um lugar que herdou após a desistência de Azaf Al-Haji, estreante no Dakar, que rodava na terceira posição até à desistência na 11ª etapa. A Mini provou mais uma vez ser o carro a bater, terminando com 5 carros no top 10, 4 deles nos 5 primeiros lugares. O português Carlos Sousa, navegado por Paulo Fiuza, cumpriu o objetivo de terminar no top 10, concluindo o Dakar na 8ª posição. sendo o primeiro não Mini nem Toyota. A dupla portuguesa teve problemas de suspensão ao longo da prova no seu Mitsubishi ASX Racing. Fora isso, poderia ter alcançado outro resultado, dado que ficaram a pouco mais de 2 minutos da 7ª posição. O melhor Peugeot ficou no 11º lugar, conduzido por Stéphane Peterson. O piloto francês ficou a mais de 5 horas do vencedor, provando que a marca francesa tem ainda muito trabalho pela frente. Destaque ainda para Ricardo Leal dos Santos, que ficou na 23ª posição. Filipe Palmeiro, navegador do chileno Boris Garafulic, terminou no 12º lugar. Vítor Jesus, navegador do argentino Nazareno López, terminou em 48º, devido a problemas ainda na primeira semana da prova. Marc Oma venceu pela 5ª vez o Dakar nas motos. Paulo Gonçalves foi o segundo e igualou o feito de Rubén Faria há 2 anos, com o australiano Toby Price a ser terceiro, um grande resultado para um piloto que se estreou nesta prova. Ainda não foi desta que a Honda, a outra marca, colocou um termo à sequência de triunfos da KTM, que com mais esta vitória soma 14 seguidas. Para Marc Oma, este 5º triunfo significa que pela primeira vez vence 2 provas seguidas. Para Portugal ficou o 2º lugar de Paulo Gonçalves, Rubén Faria terminou o Dakar em 6º, naquela que é a sua 2ª melhor classificação, depois do 2º lugar de há 2 anos, e Hélder Rodrigues em 12º. Pela primeira vez, desde que foi ao Dakar, o piloto de Sintra não termina a prova no top 10. Mário Patrão, na sua 3ª participação, acabou por desistir durante a 10ª etapa. Rafał Sonik alcançou finalmente a sua primeira vitória no Dakar, nesta que foi a sua 7ª participação. Na 2ª posição, Jeremias González, piloto de apenas 18 anos, que fez apenas o seu 2º Dakar e assinou uma vitória em especiais. A fechar o pódio ficou Walter Nosiglia, a quase 4 horas do vencedor, piloto que beneficiou de vários abandonos ao longo da prova. Depois de, na primeira semana, Lucas Boneto ter abandonado com problemas no seu quad, na 2ª semana de prova, a vitória nos quad ficou praticamente entregue a Rafał Sonik, à 12ª etapa. Quando viu o 2º e 3º classificados existirem, Ignacio Casal, vencedor da prova no ano passado, e que era o principal rival de Sonic na luta pelo triunfo, viria a desistir com problemas de corrente no seu quad, enquanto Sérgio Lafuente abandonou após capotar. Depois do 2º lugar de 2013, Ayrat Mardaev assinou o seu primeiro triunfo no Dakar nos caminhões. Nikolaev repetiu o resultado do ano passado, com a diferença entre 1º e 2º de 13 minutos e 52 segundos. Andrei Karjinov, vencedor do ano passado, fechou um pódio totalmente dominado pela Kamaz, a equipa russa que mais uma vez volta a mostrar a sua supremacia nesta categoria, colocando 4 caminhões nos 5 primeiros lugares. Desde 2000 que a Kamaz domina o Dakar, à exceção de 3 edições. Em 2001 a vitória foi de Karel Lupré com um Tatra. Em 2007 Anne Stacey ficou com o primeiro lugar com o MAN. E em 2012 foi o ano de Gerard de Roy no Invec. No total, a Kamaz já venceu a prova 3 ocasiões, a primeira delas em 1996. Destaque ainda para Pedro Jorge Velosa, no Iveco da Team Bocó, como mecânico. Foi o único português a terminar a prova nesta categoria, em 24º. Sim, estou a ver que os portugueses tiveram um bom desempenho neste Dakar. Sim. Que já é costume. Sim, costumávamos ter uma mulher. No Africa Race. Não é? No Dakar também tivemos há uns anos. Há uns anos. Não me recordo já do nome da senhora. Elizabeth Jacinto. Muito bem. Agora não temos, só temos homens. Exato. No qualquer dia aparece uma mulher destemida. 100.2 Oliveira do Hospital. Bem, a seguir passemos para a Carolina, que nos traz a biografia de um cartunista. Sim. Um dos assassinados no ataque terrorista. No ataque terrorista ao jornal em Paris, no dia 7, creio eu, de janeiro. Jean Cabu nasceu a 13 de janeiro de 1938 em Chalon, em Champagne, e faleceu a 7 de janeiro de 2015 em Paris, na redação do jornal onde trabalhava Charlie Hebdo, vítima de um ataque terrorista. O seu filho, Manu Solo, foi um cantor francês que faleceu em 2009, vítima de vários ataques de vários aneurismas cerebrais. Jean Cabu foi um cartunista francês. Foi em 1954 que os primeiros desenhos de Cabu foram publicados na imprensa. Em 1960 integrou a equipa do jornal Arakiri, conhecido como Jornal Desagradável e Mal-Intencionado, recém-criado pelo professor Choron. Muitas vezes relacionados com a política, os seus desenhos atacavam figuras pitorescas, mas não de uma maneira agradável. A personagem Buff era o estereótipo francês de uma pessoa que representa a incultura, o racismo e o militarismo. Sempre atual, a personagem vai mudando consoante a época em que se encontra, mas continua e continuará sempre a ser uma representação da intolerância e incultura. Em paralelo com a veia adulta, Cabio criou em 1962 uma personagem que retrata um estudante amigável, que representa as memórias que trouxe da vida que teve no liceu, Dudus. Após 1968, esta personagem é fortemente criticada pela sociedade e torna-se extremamente rebelde. Esta aparece sempre de uma forma iminente nos desenhos de Cabio. Outra das personagens que criou foi Catherine, uma versão feminina de Dudus. Entre as BDs e os desenhos animados de jornal, a caricatura era o seu género de excelência. A senhora Pompidou, François Mitterrand e Jacques Chirac são entre as pessoas que mais atacava. Por vezes os seus cartoons mostravam ternura para alguns dos seus modelos. No entanto, é sem qualquer tipo de misericórdia que ataca a frente nacional de Jean-Marie Le Pen. Nos anos 90 adotou um novo género, o Diário de Viagem, onde, entre muitas outras obras, entra Cabio na América e Cabio no Japão. O Paris City Hall honrou através da exposição Cabio em Paris. Participou também na edição de Petite La Rousse em 2010, ilustrando as palavras da língua francesa. Pois, este foi um dos cartunistas mortos naquele atentado que todos nós presenciámos, de certa forma horrorizados. Gostava de saber a vossa opinião, porque nas últimas semanas, depois deste atentado, tem-se falado muito desta questão do terrorismo na Europa, do pânico que isto está a criar. Já falámos aqui da xenofobia que isto vai criar, da possibilidade de encerramento de fronteiras, revisão do Acordo de Schengen, mas exatamente em relação a este ato. Porque, como vocês sabem, nos últimos dias temos ouvido muitas opiniões contraditórias acerca deste jornal, o Charlie Hebdo. Porque, por um lado, estes jornalistas assassinados, 10 jornalistas assassinados no todo nestes atentados, morreram 17 franceses barbaramente assassinados, como todos ouvimos. O que está aqui em causa é, de facto, a liberdade de expressão de um jornal que efetivamente publicava caricaturas e expressões que os islâmicos consideram, sobretudo os islâmicos radicais, consideram ofensivas. Gostava de saber a vossa opinião acerca deste assunto. Então diz, Carolina. Isto não cabe na mente de ninguém matar em nome de Deus. No século XXI. Pois, para o século XXI... Lá é Deus, mas só que... Bom, pronto. Não há nenhuma justificação. Não, nenhuma. Não é isso. É que eles ainda por cima estavam no direito deles de expressarem a opinião, qualquer que fosse. Exato. Quantas vezes é que eu já não me ri de coisas descabidas? E, professora, eu sou católica e há várias piadas sobre o catolicismo, sobre Jesus, sobre Deus. Eu rio-me. E às vezes algumas são ofensivas e eu fico ofendida. Mas não cabe na cabeça de alguém matar só por causa disso. Exato. Era um direito, é um direito a liberdade de expressão e nós devemos sempre expressá-la. Inês? Este atentado retrata precisamente o pior lado do ser humano, porque é verdade que todos nós temos o direito à liberdade de expressão e todos nós também sabemos que os cartunistas usam a sua liberdade de expressão, digamos assim, de uma forma um pouco descarada, porque pegam em assuntos por vezes frágeis da nossa sociedade e de uma forma cómica criam caricaturas acerca disso. Eles sabiam bem com aquilo que estavam a lidar, porque estes povos, ao mínimo deslize, atacam para também afirmar o seu poder. Mas acho que nada justifica a morte destes cartunistas, porque ninguém tem o direito de tirar a vida a outra pessoa. Catarina, queres dizer? Eu queria dizer que eu tenho amigos franceses e falei com eles, eles estão muito preocupados com a situação, ou estavam neste caso, porque pelos vistos já saíram de lá, não é? Eles estavam muito preocupados com a situação, acharam totalmente horrorizados com a situação, porque era perto deles e eles ficaram muito preocupados, acharam que não faz sentido nenhum. Nós todos somos seres humanos e todos temos o direito à vida e acho que, como a Inês disse, acho que ninguém merece morrer, por amor de Deus, por ter usado a liberdade de expressão. E liberdade de expressão, acho que não faz sentido nenhum. Inês? Eu concordo com a Carolina quando ela diz que não faz qualquer tipo de sentido matar em nome de um Deus, porque acho que não era isso. Qualquer Deus que seja, Alá, qualquer Deus que seja, não quer que o seu povo mate por ele. Acho que não é isso. Contra os princípios. Exato, não está escrito no Alcorão, não está escrito na Bíblia, nada disso está escrito. E, na minha opinião, eles apenas fizeram o trabalho deles. Eles trabalhavam para um jornal que era satírico. E era o trabalho deles. Eles tinham que pegar nos assuntos mais frágeis e caracterizá-los de modo a que a população pudesse, em parte, rir-se deles e não ficar tão preocupada. Esse é o trabalho de um cartunista e de um jornal satírico. E acho que ninguém merece, independentemente de sim ter atacado a fé das pessoas, tal como eles não atacaram só a fé dos muçulmanos, do Estado Islâmico. Eles também atacam das outras fés. E se nunca nenhuma teve de o fazer, exato, se nenhuma reagiu desta forma, acho muito mal que eles tenham reagido, apesar de serem radicais. Sim, nós vivemos num país democrático, França é um país que foi pela segunda vez aplicou aquele tom de liberdade de expressão. Mas uma coisa, não confundam a liberdade pela baboseira total que está a acontecer. Vocês não podem pegar na religião que vocês têm, na política vá que não vá, mas na religião que vocês têm e gozarem como profetas deles. Vocês sabem que os profetas dele não têm imagem? Todos os profetas normalmente têm imagem. O profeta deles não tem imagem porque ele é tão venerado por eles e todos adoram-o tanto que eles não têm imagem porque aquilo parece-lhes bastante mal só por a imagem dele. Agora, caricaturizar, eu vi as caricaturas, aquilo é um bocadinho mal. Eu sou ateu, aqui todos são católicos, eu sou ateu, sim, eu sou contra a religião, mas isso é mau. E ninguém se pergunta o que é que os muçulmanos sentiram. Houve revoltas, meetings, houve também na Rússia até, um milhão de pessoas saíram para as ruas, eu só falo de russo porque sei isso, para fazer um protesto contra isso. Sim, foi mal que eles mataram as pessoas, mas também gozar, utilizar a liberdade de expressão para gozar com a religião santa. Alguns levam isso a bem, alguns, outros levam ao mal. Vocês sabem como é que a religião muçulmana, ainda por cima. Daniela, a tua opinião? Mas também ninguém tem o direito de tirar a vida dos outros só porque gostam, só porque a religião obriga. Mas nós temos que também pensar assim. Nós, a viver em Portugal, Europa, país democrático, liberdade de expressão e tudo isso, eles são de países do Médio Oriente, muitos deles com ditaduras, regimes com não democráticos, que não promovem a liberdade de expressão, ou seja, qualquer assim crítica, especialmente à religião, é logo um crime dos piores crimes que se podem cometer. Pensem no seguinte, liberdade de expressão é sagrada, ainda mais na pátria da Revolução Francesa, que promulgou a liberdade, a igualdade e a fraternidade nos finais do século XVIII. É verdade. Mas há limites também para a liberdade de expressão. E o Michael citou aqui um aspecto que muitos analistas têm citado. Rádio Boa Nova. 5 Seconds of Summer são uma banda de pop punk britânica, formada em Sydney no ano 2001. O grupo tornou-se famoso no YouTube, postando vídeos de si mesmo fazendo cover de canções de vários artistas em 2011. O primeiro single oficial da banda foi lançado em fevereiro de 2014 e intitula-se She Looks So Perfect. A canção liderou as paradas na Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Reino Unido. Do you know to amount to anything else? Netflix standing there in my American Apparel underwear. And I know now that I'm so down. Your lipstick stain is a work of art. I got your name tattooed in an arrow heart. And I know now that I'm so down. Iniciamos as notícias acerca do plano de atividades do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No âmbito do tema do Parlamento Jovens do Ensino Secundário, Ensino Público e Privado, que desafios, os coordenadores deste programa no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e na EPTA Oliva organizaram um debate sobre o tema que interessa a todos. Este debate teve a participação do Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, do Presidente da Direção da EPTA Oliva, do diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, do diretor do Colégio de São Martinho, de vários professores do nosso agrupamento e da EPTA Oliva e dos alunos que constituem as listas para o Parlamento dos Jovens nas três escolas. O debate foi vivo, tendo os vários intervenientes contribuído com as suas opiniões sobre o estado atual da escola pública e da escola privada. A iniciativa foi aberta à comunidade, que também esteve representada, apesar de parcamente, devido ao horário, por cidadãos atentos e interessados. Os coordenadores do programa, o Parlamento Jovens, agradecem e congratulam-se com a participação de todos. No passado dia 16 de janeiro, decorreram as eleições para o Parlamento Jovens do Ensino Básico e Secundário no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No Ensino Básico, os resultados obtidos pelas listas foram os seguintes. Lista D, 114 votos, 10 deputados eleitos para a sessão escolar. Lista A, 96 votos, 9 deputados. Lista L, 50 votos, 4 deputados. Lista C, 45 votos, 3 deputados. Lista B, 41 votos, 3 mandatos. Lista V, 29 votos, 2 mandatos. Votos nulos, 34. Votos brancos, 0. No ensino secundário, a lista C obteve 73 votos, 10 deputados eleitos. A lista D, 24 votos, 5 deputados eleitos. Votos nulos, 12. Votos brancos, 0. Como divulgámos oportunamente, os temas em análise este ano são para o ensino básico, combate ao insucesso escolar e para o ensino secundário, ensino público e privado, que desafios. Segue-se agora a sessão escolar. De 12 a 19 de janeiro esteve patente na Biblioteca Dr. Vasco de Campos uma exposição de trabalhos no âmbito da disciplina de História, realizado pelos alunos do 7º ano. O tema dos trabalhos foi a hominização. Esta temática, que permite contar a evolução da espécie humana ao longo de milhões de anos, desde o Australopiteco até ao Homo sapiens sapiens, permitiu uma exposição com grande diversidade de técnicas, demonstrando a imaginação, criatividade e espírito de iniciativa dos autores. Escola e o meio. A professora Maria José Silva enviou-nos a seguinte notícia. Os alunos do 12º E, curso profissional de técnico de multimédia, estiveram envolvidos na produção do espetáculo Cats, a adaptação para balé do musical do mesmo nome, levado à cena pela Escola de Balé, com passos de dança, Dance Studio, que desenvolve a sua atividade em Arganil. O espetáculo teve lugar na Casa das Artes, em Miranda do Corvo, a convite do município local no passado dia 17 de janeiro. Respondendo ao desafio proposto pelos professores de inglês e design, comunicação e audiovisuais, os alunos participaram em todas as fases da produção do espetáculo, desde a concepção do cartaz, montagem de cenários, elaboração do guião, desenho de som e luz, captação de imagem e vídeo, tendo atuado como assistentes da empresa de organização de grandes eventos, também ela sediada em Arganil. Foi com os seus responsáveis, Kevin Berardo, Filipe Vasconcelos, Joana Simões e Rui Pontes, que puderam praticar algumas noções apreendidas no curso e tiveram um contacto real com o mundo do trabalho. Além disso, ganharam consciência de que no domínio do espetáculo há muito trabalho envolvido até se chegar ao sucesso junto do público e de que o trabalho em equipa é fundamental para o êxito do resultado. Foram estas as conclusões tiradas pelos alunos que no dia 14 e no dia 17 se deslocaram várias vezes a Miranda do Corvo para procederem a todos os preparativos. Perante uma sala esgotada pelo público, o grupo de cerca de 40 bailarinas conquistou aplausos pela graciosidade e qualidade técnica, aliadas à produção de luz e som de grande qualidade, que resultaram num ambiente dinâmico e envolvente. O balanço feito pelos professores Maria José Silva e Manuel Machado foi claramente positivo, renovado pelos elogios de Kevin Barardo, para segundo o qual há ali um grupo de miúdos fantásticos e com grande potencial. A organização de eventos é uma saída profissional adequada ao perfil de saída destes alunos e poderá ser uma via escolhida para alguns deles. Acompanhando os alunos do 12º E, tiveram alunos do 10º A, do 10º D, do 10º F, do 12º B e do 12º C, no âmbito da disciplina de inglês, com o objetivo de aprofundar conhecimentos socioculturais da realidade anglo-americana. Cats é um clássico do estilo de teatro musical. Estreou em Londres em 1981 e esteve em cena durante 18 anos em sessões esgotadas, tanto em Londres como em Nova Iorque. É baseado num poema de Eliot, apresenta os gatos detentores de diferentes personalidades, malícia felina e carisma. Este Cats já foi apresentado em Tábua em julho do ano passado e, perante o sucesso alcançado, a produção lançou-se no desafio de se apresentar em outros concelhos, sendo que está já agendada uma última apresentação em Góis no próximo dia 31 de janeiro, na Casa da Cultura, pelas 21h30. Está lançado o convite para assistir à apresentação de Cats em Góis, enquanto se aguardam os novos e ambiciosos projetos para 2015. Rádio Boa Nova. Espetacular. Terminamos aqui a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Michael Krasowski, Daniel Pereira e Patrícia Correia. Por hoje é tudo. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.